elas. Agora rolando com Ciara, tenta o alvo, aniquilando Morelio, alfabeto, amigos assistindo. Alguém aplaude a foita, aperitiva, anarquia, arquiva, assassino, aviso, boicote, bico, banalizado, bobo busca brilho, bombas, Bagdá, Bogotá, brinde, batismo, bacana, bate bolo, boneca, Barbie, baciada, bunda, balançada, de balada, baby baba, critério, cura, credo, caixão e cemitério, coitado, condenado, caído, corroído, culpado, convencido, câncer, contaminou, cruz, Cristo carregou, o crime não comprovou, domina ditador, decide derrubar, dominó, deita o dedo, doze, dobre, doido da dó, divide dízimo, dissolve, derrete, deposita, dívida decapita, débito danifica, eleito em bola, episódio errado, evapora, e-mail envenenado, endereçado, equivocado, elefante, não esquece, egoísta, não ensina, economia, dita ecologia, leve epidemia, falta farta, ferro e fone, fonte força fome, fraude faz fortuna, favorece quem furta, firma de fachada, fantasma fila, freguesia, frio, fogo, fato fresco, ferido, fotografia, gaiato de gravata, goza goteira, gandaia, gavião, rafa, galinha, ganha, garantia, guia, gonorra, realidade, garota, galinha, galopa, costa, no grau, grau.